Não sei como explicar o que eu estou sentindo por você. Só sei lhe dizer que é tão lindo. Vou deixar rolar, vou fechar os olhos e esquecer que na lei do amor existem ilusões e desamor. Vou acreditar, esse caminho vou seguir, mas só que eu não quero me ferir. O teu meigo olhar me pegou de longe, então sorri. Parece que nós temos a missão do amor para cumprir, meu bem. Vou acreditar, vou fazer tudo por você. Parece que eu já me apaixonei. Eu acho que na outra vida eu já te amava. Por que é tão grande o meu querer, meu querer ter você na minha vida, não. É tudo, tudo é ter você eternamente. Por você, só sei lhe dizer que é tão lindo. Vou deixar rolar, vou fechar os olhos e esquecer que na lei do amor existem ilusões e desamor. Vou acreditar, esse caminho vou seguir. Mas só que eu não quero me ferir. O teu meigo olhar me pegou de longe, então sorri. Parece que nós temos a missão do amor para cumprir, meu bem. Vou acreditar, vou fazer tudo por você. Parece que